1816, sem identificação, chegada Mari, décima P50. TAM 3520, copia? Prossiga. TAM 3520, autorizado Aracaju, nível de voo 190. Pistão 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. Controle 119, decimal 35, transponda 5013. Autorizado nível 190 para Aracaju, saída Puca, Jamo, direto Aracaju, decola da 10. 1935 controle, 5013 é o transponder do TAM 3520. TAM 3520, correto, sendo tanto para putback acionamento. No 8 no 6. Confirma a proa que está mantendo? Está na proa 060, está tentando P15, ele está aqui um toma. Gente, o gol 1866 tem condições de voitap? Positivo. De voitap, caso necessite de desvios, informe anteriormente para o controle. Vai manter a proa por enquanto, depois vai voitap. Agora na proa de TAP, eu vou 3520 livre, puxa de acionamento, chama o ponto para táxi. Gol 1816, 2000 pés, ajuste 1014, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1014, patrão estabilizado. Gol 1816. Confirma o POB? 61. Gente, 61 no POB, o ajuste 1014, via Índia, reportando para pronto. Faz sinal para 886. 2. Bom dia, Gol 189. O Gol 1816. 86, cheque o trem, ajuste 1014, avistando o campo já? Negativo, ainda não. Gente, continua a aproximação, reporte avistando. Zero, ciente, mantenha o ponto espera. Avistando o Gol 1816. 86, pouso autorizado, 90, 180 graus, meia dúzia. Ciente livre de pouso, Gol 1816. No 0 no 3. Dois zero ali, mantém na 10. Ali mantém 10 para 2 0. 6, Solo 47, mantenha minha escuta, táxi Alfa e Juliette, portão 5, Pationa. Autorizado da colagem, 200 graus, meia dúzia. Controle Salvador, bom dia, UTA 3520. Contato radar, voltar 190, sede a PUCA. 190 na PUCA, UTA 3520. Então 3520, chame Recife 1245, alternado 12.085. 3545-2825-3520. Cinco dois zero, 1 2 5 45, alternado 1 2 6 8 5.